Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. E lá vamos nós, começando mais um Criadores e Criaturas aqui na sua Rio Sul Rádio. Muito obrigado aí pela companhia, pela presença. Vamos começar então com um artista que eu descobri essa semana. Eu tava assistindo o programa Zumbi do lado do Paulinho Mosca e dei de cara com um camarada chamado Leandro Léo. Ele é ator e cantor e compositor também. E, pô, fiquei chapado com as músicas do cara. Muito bacana. Fui atrás da discografia dele e achei essa cover que eu já rolo pra vocês hoje. Firmamento do Cidade Negra, na voz do Leandro Léo. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não colori. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não colori. Forte sorte na vida, filhos feitos de amor. Todo verbo que é forte se conjuga no tempo, perto, longe, o que for. Oh, você não sai da minha cabeça e minha mente voa. Você não sai, não sai. Você não sai da minha cabeça e minha mente voa. Você não sai. Eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não colori. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não colori. Forte sorte na vida, filhos feitos de amor. Todo verbo que é forte se conjuga no tempo, perto, longe, o que for. Você não sai da minha cabeça e minha mente voa. Você não sai, não sai. Você não sai da minha cabeça e minha mente voa. Você não sai. Entre o céu e o firmamento existem mais coisas do que julga o nosso próprio pensar, que vagam como o vento e aquele sentimento de amor eterno. Entre o céu e firmamento existem mais coisas do que julga o nosso próprio entendimento, que vagam pelo tempo com aquele juramento de amor eterno. Criadores e Criaturas. You to meet your sound, and I will bring you to my heart. Love, like a signal you call, touching my body, my soul. Bring to me, you to meet me here. Home, be the temple of your heart. Home, be the body of your love. Just like holy water to my lips. Yeah. Yes. I do know how I survive. Yes. I do know why I'm alive. To love and be with you. Day by day by day by day. Yeah. Day, day, day. Criadores e criaturas. I can't lie no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed the way of life. But you misread my meaning when I met. Closed the door and left me blind by the light. Don't let this sun go down on me. Bom, esse aí foi um grande cantor interpretando um grande autor, Joe Cocker, cantando Don't Let the Sun Go Down on Me, do Elton John. Teve antes o John Anderson, também outra voz incrível, vocalista do Yes, cantando o State of Independence, que foi gravado pela primeira vez pela Donna Summer. Teve também a banda Acres of Lions cantando Never Surrender, do Corey Hart, e abrimos com Leandro Léo cantando Firmamento, do Cidade Negra. Vamos em frente então com duas covers de músicas dos anos 60. Músicas do Del Shannon e depois do Eddie Cochran. While our hearts were young, I'm a criadores e criaturas. Sometimes I wonder, how am I gonna do? But there ain't no cure for the summertime blues. A car cause you didn't work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.

Muito bem, muito bem. Covers duplas aqui. Tivemos Legião Urbana cantando On The Way Home, do Neil Young, num medley com Rise, do Public Image. E também antes, outra dupla com Edson Cordeiro e Cássia Eller interpretando Queen of the Night Satisfaction. Nada mais nada menos do que de Mozart, Queen of the Night, e Rolling Stones Satisfaction. Teve também os The Top Cats cantando Summertime Blues, do Eddie Cochran. E abrimos a sequência com a banda Crime Story interpretando Runaway, do Del Shannon. Vamos para o intervalo então. Na volta a gente vem com covers de Djavan, Jorge Ben, Luiz Gonzaga, The Cult e muito mais. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Estamos de volta, conforme prometido, vamos abrir com uma cover do Djavan, cantado pelo David de Maria, uma cover em espanhol para Samurai. Ay, me siento tan feliz. Dicen que el amor atrae, trae el amor, me trae tu amor, me atrae tu amor. Ay, cuánto querer y cabe en mi corazón. Si me mata y si no mata hiere, la luz lunar encenderá la negra noche de pasión. Y quise luchar contra el más puro amor que hay en los pies del vencedor, para ser el servidor y el servidor de un samurái, de un samurái. Servidor de un samurái. Díselo, Juan. Da, sin avisar, un golpe matador, un golpe matador. Va alrededor como una plaga que abraza de. Mi corazón, ay, me siento tan feliz. Dicen que el amor atrae. No. Criadores y criaturas. Yeah. world full of people. You can't lose sight of it all, and the darkness inside you makes you feel so small. I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be Bye. criadores e criaturas com DJ não dá. Esse foi o Tim Maia interpretando Como Uma Onda, do Lulu Santos. Antes teve a Chaka Khan com What's Going On, do Marvin Gaye. Dois feras, Chaka Khan interpretando outro fera, que é o Marvin Gaye. Teve também a Alessandra Maestrini com sua cover de True Colors, da Cyndi Lauper. E abrimos a sequência com o Davi de Maria cantando em espanhol Samurai, do Djavan. Bom, já que estamos aí com o sotaque latino, vamos com Barcelona Sessions e uma cover de Oba Lá Vem Ela, do Jorge Ben. Há um ditado que diz: não mires onde has nascido, y sí, cómo has nacido. No mires de dónde eres, y sí, cómo eres. Yo estoy en Barcelona. No, no estoy en Barcelona. Estoy en el planeta Tierra. Oba, lá vem ela. Estoy de olho nela. Lá vem ela. Estou de olho nela. Não me importo que ela não me olhe. Não diga nada e não saiba que eu existo. Quem eu sou, Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de ver ela passar. Oh, oh, oh, oh. Oba, lá vem ela. Estou de olho nela. Lá vem ela. Estou de olho nela. A noite é linda e ela mais ainda, todinha de rosa, mais linda, mais meiga que uma rosa. Oba, lá vem ela. Estou de olho nela. A mamaceia. Lá vem ela. Estou de olho nela. Diga lá, João Oliveira, como é que é o negócio? Faz doer. criadores e criaturas. Before we get much older. Maravilhosa essa música, You're the Voice, do John Farnham, na voz do X Factor 2010. Teve também o Theatres the Vampires, uma banda de metal italiana, cantando Rain, do The Cult. Antes de Rain, tivemos dose dupla de música brasileira, aliás, brasileiríssima. O Mascavo Roots cantando Que Nem Giló, do Luiz Gonzaga, e o Barcelona Sessions com Oba Lá Vem Ela, de Jorge Ben. Esse programa está cada dia mais eclético. Onde é que vocês imaginam ouvir na mesma sequência versões para Mozart, Luiz Gonzaga, The Cult e Donna Summer? Bom, até semana que vem com muito mais coisas diferentes aqui para você na sua Rio Sul Rádio. Grande abraço, até mais. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas. Com DJ Nandão.